ligado aqui, tô ligado legal. Eu tô ligado aqui, tô ligado geral. Tô ligado na nossa Rádio Capital. Tô ligado aqui, Rádio Capital. Ouça a Rádio Capital também na internet. Capital1040.com. Acesse nossa rede, rede social. Acesse nossa rede, rede social. Rádio Capital. Feliz lugar. 537. 1040. AM Mineirão. Capital deseja a todos os ouvintes um feliz Natal e um próspero ano novo. A Rádio Capital informa a hora certa. 20 horas e 2 minutos. Musical Especial Capital. Uma programação feita para você. Rádio Capital, a gigante do rádio. Coitado do Zé Marreiro, que já foi bom boiadeiro e agora não é mais nada. Hoje vive aborrecido no seu rancho escondido, lá bem longe das boiadas. Vou contar o seu passado. O moço era casado da caboclinha. A cabocla era um amor e mais linda que uma flor, se chamava Mariquinha. Ele foi cavagado, degolhado, demorava pra enquanto boitava, cadê longe ele tocava, onde avisar. Ela conhecia o sem fazer nenhum retoque, dava um pulo no horizonte. E alegre ela corria para o lado que se ouvia o chamado do terreiro. A saudade vem, a saudade vai. foi que embora, não posso mais. A saudade vem, a saudade vai. A linda morena que foi que embora, não posso mais. Coração de pedra dura, que foi nada de pai. Quanto mais feliz, cada vez que quero mais. A saudade vem, a saudade vai. A linda morena que foi embora. A saudade vai, a linda morena que foi que embora, não posso mais. A saudade vem, a linda morena que foi que embora, não posso mais. Depois que você partiu, em viola não toco mais. Eu também já vou embora, pra tocar saudade vai. A saudade vem, a saudade vai. A saudade vem, a saudade vai, a linda morena. A saudade vem, a saudade vai. A linda morena que foi embora, não morro mais. Adeus minha mãe querida, eu também não morro mais. Vou-me embora, pra onde a saudade vai. A saudade vem, a saudade vai. A linda morena que foi embora, não morro mais. Sua noite é especial na Rádio Capital. Obrigado. Esperança e Com tamarim e fibra. O seu complemento diário de fibra faz a sua falta. Não altera o sabor dos alimentos. Ou na versão goma, sabor morango. Tamarim e fibra, para o dia começar bem. A Rádio Capital está sempre com você nos 1040 AM. Seu rádio e na internet. No seu computador, smartphone ou tablet, acesse capital1040.com. Tip da nossa programação, telefone capital 3053-1040. Nas redes sociais, WhatsApp 983-345777. No Twitter e Instagram, capital 1040. Facebook, facebook.com/capital1040. Rádio Capital, a qualquer hora, em qualquer lugar. O mundo ouve a Rádio Capital. O mundo ouve a Rádio Capital. 20 horas e 13 minutos. Musical especial. Picada, enfrentando terra, tá com esforço, foi mostrando de pouco a gente passa. Com firmeza fui batendo, sempre em busca de glória. Trajetória, minha estrela down. caipirinha, torresmo, camarão lá em casa. É aquela animação, batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Pode imaginar, o fígado começa a atacar com mal estar. De um época eu vou precisar, Figueiredo, não vou te Figueiredo, não vou te deixar de todo. Com Epocler a gente segue numa boa. É fígado, Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A voz do povo tem vez. Mande sua mensagem de voz pelo WhatsApp 993069543. Eu fico indignada de um bar ficar a noite toda tocando música alto até às 6:30 da manhã. As gravações vão ao ar dentro dos boletins das 7, 9:30, 10:30 e 1 da tarde. Nosso povo tem vez. 993069543. 20:23. Capital especial, capital. Batalhou mesmo com si, e vencido vencedor. pude aprender. Exemplo do semeador, faz paciência no sofrer, sorria da própria dor. Coragem para viver, ser vencido a vencedor. Vem aí o verão, é, a mudar do verão. aqui é o Márcio Garcia e pra minha família saúde é tudo. Como vai? Tudo bem? Com Neoquímica, saúde é pra família bem. Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar pra toda a família. E com saúde a gente tá sempre feliz. Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira. O verdadeiro Natal em família é aquele em que nos reunimos para comemorar o nascimento de Jesus, a união e a paz entre os homens de boa vontade. Capital te acompanha para onde você for pelos 1040 do seu rádio e pela internet. Baixe o aplicativo no site da Rádio Capital e ouça também no seu smartphone. Capital1040.com, o site da Rádio Capital. 20 horas e 33 minutos. Sua noite é especial na Rádio Capital. Corte na mão. Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão, existia um fazendeiro que fazia prisioneira as famílias do sertão. O homem e os seus capangas matavam sem piedade quem tentasse uma fuga na fazenda Soledade. O povo morria míngua com uma esperança em vão. Quem reclamasse apanhava, o seu chicote estalava na maior judiação. Um velho já bem cansado cuidava do seu netinho, fazia oração chorando pra salvar o menininho. Ao ver a criança pedir, como não me deixe morrer, saiu com o menino doente, que viu na fazenda urgente, ajude meu neto a viver. Ajoelhado ao chão, no braço o seu netinho implorava com paixão. Mas na hora o fazendeiro foi em cima do velhinho. Ao levantar o chicote, o velho sentiu a morte e abraçou-se ao vizinho. O menino amei chamou sua mãe querida. Veja, vovô, lhe peço, ô senhora falecida, o milagre aconteceu. Foi uma grande explosão. O fazendeiro malvado havia se transformado numa estátua de chicote na mão. Rádio Capital. Uma volta. tomo um gole de cachaça, pra longe a saudade vai. Cheiro de mato adoro, cheiro de chão, o perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Cheiro de mato adoro, cheiro de chão, o perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Capital é rádio. Então, Mandio, esse é o meu segredo. Mandio, pra você comer sem medo. Então, Mandio, pra comer na casa do sogro. Então, Mandio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinho e pimentão. Então, Mandio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr pimentão. Estomazil, pra você comer sem medo. Se existirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Capital. 20h42. Musical Especial Capital. Quero mais a saudade, foi a saudade. cama, a saudade não contei. Balançar, me lembrando de você, embalando pra lá e pra cá. A lembrança é tristeza e a saudade faz chorar. A saudade foi, a saudade vem no peito de quem não ama. A saudade não contém. O amor desencontrado não pode existir paz. Enquanto eu te faço bem, você só o mal me faz. Agora diz que me ama, e eu não te quero mais. A saudade foi, a saudade vem no peito de quem não ama. A saudade não contém. Já não tenho doce encanto do seu peito. Esse mundo sem amor, outra boca com certeza dorelona. As carícias que eram cheias de calor. Há momentos em que penso que enlouqueço. Tenho ânsia de sorrir e de chorar. Tenho medo que ele esqueça e que não volte. Gosto dele, a ninguém posso negar. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. 983-345-777. A Igreja de Santa Generosa fica no bairro do Paraíso, aqui do lado da Rádio Capital. As missas são de segunda a sexta, às 8, meio-dia e 15 e 18h30. Toda quarta-feira, às 12h15, é dia da bênção e distribuição dos pães de Santo Antônio. Igreja de Santa Generosa, ao lado da Rádio Capital. Venha conhecê-la, venha visitá-la. 20h52. Musical Especial Capital. Saudade forte, boa dose de paixão. gostava de você. Mas sei que é inútil tentar te esquecer. Você chegou de jeito no meu coração, deixou saudade forte. Boa sorte de paixão. Na Rádio Capital. Provoca pra mostrar que é melhor que eu. Jogue a todo charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai acabar. Mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler um pingo eletro, eu posso conquistar. É jogo de amor, também se jogar. Pode ter ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu. A vida se preciso foi, mas ele perde o seu grande amor. Sou eu. todos os ouvintes um feliz Natal e um próspero ano novo. A Rádio Capital informa a hora certa. 21 horas e 4 minutos. Musical Especial Capital. Vai de roda, não tem voz na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não tem voz na parede, que a parede solta só. Sem voz aqui no meu saco, que essa noite dorme só. Jogueiro só fala em boi, carreiro só fala em boi, moça só fala em amor, velho só botão que foi. Mente diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira bomba do lado que me separa. Ele não se encosta na parede, que a parede solta pó. Me encosta aqui no meu braço, que essa noite dorme só. Eu joguei cuba na água, um peitinho sem caju. A morte não é sincero, é uma forma de que fume. Foi galho, caiu das flores, foi areia que perdeu. Nem felicidade, só nascer logo morrer. Vai de roda, vai de roda, não se encoste na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não se encoste na parede, que a parede corta pó. Se encosta aqui no meu braço, que essa noite dorme só. Tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi, moça só fala em namoro, velho só conta o que foi. Mestre diz que sabe, sabe, tem outro que sabe mais. Tem gente que tira a bomba do laço que me separa. Rádio Capital. Like Capital, na Rádio Capital. Minha vida nessa tela é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela caminhando sempre bela, me consolar. Traz notícia pra cidade, onde explica essa verdade, eu lhe perdi. Um crime sem motivo, dois ou três aperitivos. Aqueles olhos me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me levar. Tinha tudo que sonhava, a morena se guardava só para mim. Tinha um companheiro com defeito pra terceiro, mas não pra mim. Todo sábado cerveja, peixe frito na bandeja. E aí sim, depois vai me barba feita, na faca mãe ajeita. E ela enfim, aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Da mulher, minha paixão. Tinha data bem recente, falava de um beijo ardente. Perdi a razão. De repente, uma cegueira com o ódio na peneira. Eu não sei. Mas me segurava, o ciúme comandava. E eu matei. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, mas alguma esperança vai me libertar. De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos: é meu irmão. Minha vida nessa tela é olhar pela janela e esperar a visita da esperança que nasceu numa criança me perdoar. Aqueles olhos deles me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos deles me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos deles me trouxeram pra cá, mas aquela criança vai me libertar. Aqueles olhos deles. Com Tamarine Fibras, o seu complemento diário de fibras na versão pó, que não altera o sabor dos alimentos. Ou na versão goma sabor morango. Tamarine Fibras, para o dia começar bem. Hoje eu só quero que o dia comece bem. Capital1040.com. Este é o site da Rádio Capital. Acesse e ouça os melhores comunicadores do rádio. Capital1040.com. 21:15. Musical Especial Capital.

há muito tempo está marchando. Sobre a mesa falaremos com franqueza pra no fim tudo dar certo. Tem nosso jogo, é melhor não ter chamada. Meu amor, peço que faça jogo limpo e aberto. Via Rádio Capital, musical especial. Guardado com meus documentos, era a razão de tanta angústia, me torturando em noites inteiras. Até que um dia estava alucinado, cheguei em casa desesperado, cego de amor, louco de saudade, me tranquei. Me estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Salvou minha vida com teu leite precioso, pois o teu recém-nascido, nosso Deus também levou. E era só então ganhei uma mãezinha, ela então ganhou um filho, com um carinho me criou. Minha mãe de leite. Abandonado, tornei-me um vencedor. Quantas crianças que não têm a mesma sorte, ou se encontram com a morte, ou vivem no desamor. Vão pelo mundo, maltratando os semelhantes, se vingando a todos, ou fazendo bem pior. Quando bastava uma mão segura e forte, para tudo ser melhor. Minha mãe de leite é o sol da minha vida. Minha mãe de leite me deu o seu calor. Minha mãe de leite, Mariquinha, abre a porta. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, vem mais do meu bolsão. Ó, Mariquinha, abre a porta e não reclama. Mostra que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que seu bem fosse bocó, pra te levar no forró e depois ficar na mão. Mariquinha, abre a porta. Eu não abro, não. Você abre a porta, eu tô sofrendo. Eu não abro, não. Você vem da fronteira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Ó, Mariquinha, não levei você comigo. Tive medo do ferido por causa do gavião. Eu fui na festa, mas agora tô de volta. Venha já abrir a porta, que eu não durmo fora, não. Mariquinha, O sereno abre a porta. Ah, é? Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Eu já falei que não vou abrir a porta, e peço que você volta sem fazer alteração. Se eu abrir, só sei o que vou fazer. É no pau de macarrão. Mariquinha, todo sereno, abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai embora sua canseira, bem longe do meu colchão. Bem longe do meu colchão. Bem longe do meu colchão. O Brasil ouve a Rádio Capital, musical especial. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na pica. Seu pai é muito valente, a menina é muito bela. Atrás da cerca da horta, onde converso com ela. Poucos lábios tão bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Lá perto da bica d'água já nasceu. Já nasceu. Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. O namoro de sentido é namoro mais gostoso. Só nós dois na bica d'água tem momento perigoso. Vai descobrir o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Deseja um feliz Natal com amor, paz e harmonia entre as famílias. Estes são os votos da sua Rádio Capital, a gigante do rádio. 21:34. Sua noite é especial na Rádio Capital. Do seu tônico roteira. E uma cabocla. bonita, cabelo que relampeia, danado forma da China, cada vez que ela penteia. Ela me falou contente, moço, foi que não a feia. Hoje você faz um pouco, já tá na hora da feia. Depois nós vamos na reza, lá no bairro da Candeia, na porta da capelinha, no caminho nós rodeia. Convertendo muito tempo em assunto que galanteia. Fiquei naquele cabelo que com pouca noite não deixa. Se quiser fugir comigo, minha rua não proteja. Vem pular na nossa frente, meu rebote me madeira. Que a coisa fique feia. Eu já tô apaixonada por você, meu peito anseia. Botei ela na garupa, apertei bem a correia. Hoje eu tenho no meu rancho quem comigo se pareia. Capital. Eu nasci no interior do grande estado mineiro. Fui um herói sem medalha na profissão de cadeiro. Vitória do mato com 12 bois pantaneiro. Eu ajudei desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade, eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Veja bem como o destino muda a vida de um homem. Uma doença marvada, minha boiada do sono, só ficou um bonitiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão, foi que eu lhe pus esse nome. Mas pouco tempo depois, eu vendi aquele boi pros fios num passafone. Aborrecido com a sorte, dali resolvi mudar. E pra uma cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto, tive que me sujeitar. Trabalhar no matador, pro meu pão poder ganhar. Como eu era um homem forte, no que arrugado de corte, pro companheiro sangrar. Veja bem a nossa vida, como muda de repente. Eu que às vezes até chorava quando um boi ficava doente. Ali eu era obrigado a matar rei inocente. Mas certo dia o destino me transformou novamente. Um boi da cor de carvão, pra moler na minha mão, tava ali na minha frente. Quando eu vi meu boi carreiro, não contive a emoção. Meus olhos se encheram d'água, meu pranto caiu no chão. Um boi me reconheceu e lambeu a minha mão, sem poder salvar a vida do meu boi destino. estimação. Pedi as contas embora, desisti na mesma hora dessa ingrata profissão. Rádio Capital, a gigante do rádio. Amado morreu. Ah, lamento, entro pela mata dentro e abalo todo o sertão. Chiquinha desesperada, caiu sem vida na estrada, do bilhete na mão. Tardinha passou o caixão de Chiquinha e o cortejo lhe segui. A porteira entristecida deu a terceira batida de Chiquinha despedindo. Ela foi pro Campo Santo e a porteira anunciou manto desse pó toda cobrindo. Saudade, cortar um cabelo, cidade, no destino de abandonada, até mesmo a samambaia pendurada na